a fechar 40. Na estação de metro de Saint-Michel, Xenia despistou a gabardina da sua sombra. Continuou a vaguear por Paris, olhando-se por vezes nas montras das lojas. A sua silhueta de náufrago, o seu casaco descomposto, o seu rosto de olhos encovados. Não era para sentir pena de si própria, mas para se sentir feia. Quero ser feia, tenho de ser feia. As mulheres que passavam, ocupadas consigo mesmas, bem arranjadas, ataviadas com berloques medonhos de prender na botoeira do tailleur ou no camiseiro, não eram mais do que animais humanos satisfeitos por respirar. Mas só de vê-los, perdia-se a vontade de continuar a viver. Chegada à noite e cansada de andar, Xenia deu por si junto a uma praça muito iluminada. Cascatas de eletricidade escorriam sobre a cúpula monumental de um cinema. E aquela enchente de luz bárbara rodeava duas enormes cabeças, reunidas pelo mais estúpido dos beijos, repugnantes na sua beatitude e no seu anonimato. O outro canto da praça, flamejante em vermelho e ouro, lançava na noite, com a voz frenética dos seus altifalantes, uma canção de amor, acompanhada por gritinhos estridentes e pelo bater de tacões em tabuado. Para os ouvidos de Xenia, o efeito assemelhava-se a um longo miado persistente, cuja entonação humana lhe causava vergonha. Mulheres e homens bebiam ao balcão e faziam lembrar insetos bizarros, cruéis uns para os outros, reunidos num viveiro sobreaquecido. Entre aqueles dois braseiros, o cinema e o café, uma rua larga subia noite adentro, constelada de reclamos. Hotel, hotel, hotel. Xenia meteu-se por ela acima. Entrou na primeira porta que encontrou. Pediu um quarto para aquela noite. O velhote de Lorgnon, que ela arrancou de sono, parecia inseparável do chaveiro e do balcão, entre os quais se aninhava a sua pessoa, que trezandava a tabaco. São 15 francos, disse ele, pois ando os Lorgnon embaciados sobre o jornal que estiver a ler. Os seus olhos de coelho esfolado piscaram. Engraçado, não estou a reconhecê-la, minha pequena. Não é a Paula, da Passage Clichy? Não costuma ir ao Hotel du Morbihan? É estrangeira. Espera um minuto. Baixou-se, desapareceu, emergiu de debaixo de um tampo, voltou a desaparecer ao fundo do corredor e o patrão apareceu em pessoa, com mangas de camisa arregaçadas sobre braços grossos de talhante. Aquele homem parecia caminhar envolto numa névoa gordurenta. Mirou Xenia como se pretendesse vendê-la. Procurou qualquer coisa por baixo do balcão. Acabou por dizer: bem, preencha a ficha. Tem documentos? Xenia estendeu-lhe o passaporte diplomático. Sozinha? Bem, vou dar-lhe o número 11. São 30 francos. A casa de banho fica mesmo ao lado. Enorme, com um pescoço animalesco, foi à frente de Xenia, escada acima, balançando um molho de chaves entre os dedos gordos. Frio, mal iluminado por dois candeeiros com quebra-luz, cada um deles na sua mesa de cabeceira, o quarto número 11 fez com que Xenia pensasse num romance policial. Naquele canto estava o baú, reforçado com cintas de ferro, onde era encontrado o corpo da rapariga assassinada, cortado em bocados. O canto cheirava a fenol. Com os candeeiros já apagados, o quarto encheu-se, desde o espelho até ao teto, com os arabescos luminosos em azul de neon projetados através das cortinas. Xenia descobriu imediatamente neles visões familiares da sua infância. O lobo, os peixes, a roda de fiar da feiticeira, o perfil de Ivan o Terrível, a árvore embruxada. Estava tão cansada de pensar e de caminhar que adormeceu de imediato. A rapariga assassinada soergueu timidamente a tampa do baú, levantou-se, esticou os seus membros feridos. Não tenha medo, disse-lhe Xénia. Eu sei que estamos inocentes. A rapariga assassinada tinha uma cabeleira de náiade e olhos calmos, semelhantes a margaridas silvestres. Vamos ler juntas o conto do peixe dourado. Ouça esta música. Xénia meteu-a na sua cama para aquecer. Lá embaixo, atrás do balcão do porteiro, o patrão do Hotel das Duas Luas conversava ao telefone com o Monsieur Lambert, comissário adjunto do bairro. A vida recomeça com cada despertar. Demasiado nova para desesperar, Xénia sentiu-se livre do pesadelo. Se não havia processo, Rublev havia de viver. Era impossível que o matassem a ele, que era tão grande, tão simples, tão puro. E Popov sabia isso. O chefe não o podia ignorar. Xénia sentiu-se leve. Vestiu-se. Achou-se bonita no espelho. Mas onde é que eu vi ontem o baú do assassínio? Estava contente por não ter sentido medo. Bateram levemente à porta e ela abriu. Alguém com ombros largos, uma cara larga e tristonha, surgiu na penumbra do corredor. Nem conhecido, nem estranho, um rosto vago e carnudo. Com uma voz densa e aveludada, o visitante apresentou-se. Krantz. Entrou, inspecionou o quarto, avaliando tudo. Xénia tapou a cama por fazer. Xénia Vassilievna, venho buscá-la da parte do seu pai. O carro espera à porta. Venha. E se eu não quiser? Dou-lhe a minha palavra em como pode fazer o que bem entender. Você não traiu. Nunca será capaz de trair. Não tenho qualquer intenção de usar a força. O partido confia tanto em si como em mim. Venha. Já no carro, Xénia insurgiu-se. Krantz, parcialmente voltado para ela e fingindo ocupar-se com o seu cachimbo, pressentiu a aproximação da tempestade. O automóvel seguia pela Rue de Rivoli. Com a douradura a descascar, mas ainda muito bela, Joana d'Arc brandia uma espada de criança no seu pequeno pedestal rodeado por uma grade. Quero sair, disse Xénia com firmeza e soergueu-se no banco. Agarrando-a pelo braço, Krantz obrigou-a a voltar a sentar-se. Pode sair se quiser, Xénia Vassilievna, prometo-lhe, mas não será assim tão simples. Abriu a janela do lado dela. Na claridade pálida, a coluna Vendôme desapareceu ao fundo de uma perspectiva de arcadas. Peço-lhe que não seja impulsiva. Faça o que quiser, mas faça-o com consciência. Vamos passar por diversos agentes da polícia. Estamos a andar devagar. Pode chamar quem quiser, não me hei de opor. Sendo uma cidadã soviética, pode colocar-se sob a proteção da polícia francesa, onde pedir-me os documentos. Você vai-se embora. As edições especiais das 3 da tarde hão de anunciar a sua fuga, ou seja, a sua traição. Atire o seu punhado de lama contra a embaixada, contra o seu pai, contra o nosso partido, contra o nosso país. Apanharei sozinho o avião de quarta-feira e hei de pagar por si e Popov também. Você conhece a lei. Os parentes diretos dos traidores têm de ser, no mínimo, deportados para as regiões mais remotas da União. Afastou-se um pouco, admirou a naia de espuma do mar que envolvia o fornilho do seu belo cachimbo. Abriu a bolsa de tabaco. Disse ao motorista: Fédia, faça o favor de abrandar sempre que passarmos pelos agentes da polícia. Às suas ordens, camarada-chefe. Xénia apertava as mãos quase dolorosamente e olhando com ódio para as capas curtas dos agentes, disse: Você é tão forte, camarada Krantz, e tão desprezível. Nem tão forte, nem tão desprezível, como lhe parece. Sou leal. E você também, Xénia Vassilievna. Você tem de ser leal, aconteça o que acontecer. Apanharam juntos o avião de quarta-feira em Le Bourget. A Torre Eiffel foi perdendo tamanho, colada à terra. O desenho sóbrio dos jardins estendeu-se em seu redor. Por um instante, o Arco do Triunfo não foi mais do que uma pedra retangular no centro de uma estrela de ruas. Aquela Paris maravilhosa desapareceu sob as nuvens, deixando em Ksenia o pesar de um mundo aflorado e que ela não chegara a entender, que talvez nunca viesse a entender. Não pude fazer nada para salvar Rublev. Hei de lutar por ele em Moscovo, desde que chegamos a tempo. Hei de obrigar o meu pai a agir, pedir uma audiência ao chefe. Ele conhece-nos há tantos anos que não pode recusar-se a ouvir-me. E se me ouvir, Rublev estará salvo. Naquele sonho acordado, Ksenia imaginou o seu encontro com o chefe. Sem receio, com confiança, sem humildade, perfeitamente consciente de que ela não era nada e ele era a encarnação do partido pelo qual todos devemos viver e morrer. Seria breve e direta, porque os minutos dele eram preciosos. Ele tinha todos os problemas da sexta parte do mundo para resolver todos os dias. Ela teria de lhe falar com toda a sua alma para o conseguir convencer em poucos instantes. Atencioso, crente, deixou-a entregue aos seus pensamentos. Ele próprio tão depressa lia revistas estúpidas como revistas militares em diversas línguas. O poema das nuvens desenrolava-se acima de terras comoventes. Os rios, descidos da distância, encantavam o olhar. Jantaram quase alegremente em Varsóvia. Aquela cidade parecia ainda mais elegante e luxuosa do que Paris, mas vista do céu, surgia cercada por espaços pobres e como que ameaçadores. Pouco depois, vastas florestas sombrias revelavam-se através dos rasgões das nuvens. Estamos a chegar, murmurou Ksenia, tomada de uma alegria tão intensa que quase a levou a simpatizar com o seu companheiro de viagem. Krantz inclinou-se na direção da janela. Parecia cansado. Com uma satisfação triste, disse: Já são as terras dos Colcoses. Veja, as pequenas parcelas desapareceram. Eram campos infinitos de uma cor indecisa, algures entre o ocre e o castanho acinzentado. Estaremos em Minsk dentro de 20 minutos. Debaixo da revista de infantaria francesa, tirou uma Vogue e começou a folhear as páginas de papel lustroso. Ksenia Vassilievna, queira desculpar-me. Tenho instruções precisas. Peço-lhe que se considere detida. A partir de Minsk, a segurança encarregar-se-á da sua viagem. Não se inquiete. Espero que tudo venha a compor-se. Na capa da revista, elegantes rostos, enchapelados, sem olhos, mostravam os lábios pintados em vários tons de vermelho, a combinar com a respectiva tez. 500 metros abaixo, entre campos acabados de arar, camponeses, vestidos com trapos cor de terra, seguiam uma carroça bastante carregada. Encorajavam o pequeno cavalo exausto e esforçavam-se para libertar as rodas que se atolavam na lama. Ou seja, não vou poder fazer nada por Rublev, pensou Ksenia, devastada. Eles não podiam fazer nada por ninguém neste mundo. Aqueles camponeses com a sua carroça atascada. E ninguém no mundo poderia fazer alguma coisa por eles. Desapareceram. A terra nua aproximava-se suavemente. Desde o telegrama criminosamente insensato da sua filha, o camarada Popov pairava num estado entre a inquietação e o abatimento. Fora isso, encontrava-se realmente atormentado pelo seu reumatismo. Uma frieza evidente fazia-se sentir em seu redor. O novo procurador junto do Supremo Tribunal, Atkin, que investigava as atividades do seu antecessor, levara a sua insolência velada ao ponto de se escusar por duas vezes quando Popov o convidara ou se apresentara em sua casa. Tendo ido sondar o ambiente no secretariado-geral, Popov apenas deparou com rostos distraídos que lhe pareceram hipócritas. Ninguém se apressou a ir ao seu encontro. Gordeev, habituado a consultá-lo a respeito dos assuntos correntes, não se fez ver durante vários dias. Mas apareceu no quarto por volta das 6 da tarde, depois de saber que, indisposto, Popov não iria sair de casa. Os Popovs ocupavam uma vila do CC nos bosques de Bykovo. Gordeev chegou fardado. Popov recebeu-o em roupão, percorrendo o tapete com a ajuda de uma bengala. Gordeev começou por lhe perguntar pelo reumatismo. Ofereceu-se para lhe enviar um médico que tinha uma fama excelente. Não insistiu. Aceitou um copo de conhaque. O mobiliário, os tapetes, tudo naquele interior tranquilo e poerento, ainda que ali não houvesse pó, era antiquado. Gordeev tossicou para aclarar a voz. Trago-lhe notícias da sua filha. Ela está muito bem. Ela encontra-se detida. Cometeu algumas imprudências em Paris. Está ao corrente? Sim, sim, respondeu Popov apavorado. Calculo, é bem possível. Recebi um telegrama. Mas é grave? O que lhe parece? Cobarde, perguntava-se especialmente se seria grave para ele. Hesitante, Gordeev pôs-se a olhar para as unhas das suas mãos abertas. Depois para a sala, em meios tons desbotados, para os abetos negros que se viam pela janela. Como é que hei de dizer? Ainda não sei. Tudo vai depender da instrução. Formalmente poderá ser bastante grave. Tentativa de deserção no estrangeiro, durante uma missão, e manobras contrárias aos interesses da União. São os termos do código, mas espero que na prática não sejam mais do que imprudências, ou digamos de atos irrefletidos, mais censuráveis do que repreensíveis. Trêmulo, encarquilhado, Popov parecia tão velho que perdera a substância. O problema, veja bem, camarada Popov, é que nem sei como é que lhe hei de explicar. Ajude-me. Ainda queria ajuda àquele animal. Isto deixa-o numa situação delicada, camarada Popov. Além de os artigos do código, que não aplicaremos em todo o seu rigor, bem entendido, sem antes termos recebido ordens superiores, preverem medidas relativas aos pais dos culpados. Você sabe certamente que o camarada Atkin abriu uma instrução, ainda secreta, contra Radchevsky. Comprovamos que este último destruiu. É inacreditável, mas é um facto. O dossiê do caso de sabotagem de Aktob. Investigamos a proveniência da indiscrição, extremamente inoportuna, que levou à divulgação de um novo processo na imprensa estrangeira. Chegámos mesmo a pensar numa manobra de agentes estrangeiros. Radchevsky, com o qual é muito difícil falar, visto que parece estar sempre bêbado. Reconhece ter mandado redigir um comunicado a este respeito, mas afirma que agiu de acordo com as suas instruções verbais. Assim que ele for detido, eu próprio o interrogarei, não tenha dúvidas, e não lhe permitirei que fuja às suas responsabilidades. A coincidência entre este incidente e a acusação que pesa sobre a sua filha, entretanto, não deixa de ser, como hei de dizer, verdadeiramente lamentável. Popov não deu nenhuma resposta. Pontadas dolorosas percorriam-lhe os membros. Gordeev tentou avaliá-lo. Um homem acabado ou uma raposa velha, ainda capaz de se escapar? Difícil de perceber, mas a primeira hipótese era a mais provável. O silêncio do seu interlocutor convidava-o a chegar a uma conclusão. Popov observava-o com os olhos penetrantes de uma fera perseguida até ao seu covil. Não poderá duvidar, camarada Popov, dos meus sentimentos. O outro não reagiu. ou duvidava ou escarnecia deles, ou então estava a sentir-se demasiado mal para lhes dar a menor importância. Quais eram aqueles sentimentos? Gordeev achou por bem não esclarecer. Foi decidido provisoriamente que o melhor será pedir-lhe que não saia de casa e que se abstenha de toda e qualquer comunicação telefónica, excetuando o chefe do partido. Custa muito insistir, seja com quem for. Além do mais, não é de todo impossível que as ligações sejam cortadas. Gordeev foi-se embora. Popov nem se mexeu. A sala escureceu. Começou a chover sobre os abetos. As sombras da noite insinuaram-se nos caminhos da floresta. No seu cadeirão, Popov fundiu-se na escuridão das coisas. A sua mulher entrou curvada, cabelos grisalhos, com passos silenciosos, também ela uma sombra. Queres que acenda a luz, Vassili? Como é que te sentes? O velho Popov respondeu muito baixo. Bem, a Ksenia está presa. Nós estamos presos, tu e eu. Sinto-me extremamente cansado. Não acendas a luz.